páginas porque passei os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Só eu sei as esquinas porque passei os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Vai. Quanto corri a vez que caí, quanto senti quando fingi não sofrer, quantas gambi, quantos perrei, qual eu amei, quando surtei por não conseguir dizer. Só eu sei o quanto eu preciso ficar só, o nível de estresse pra extrair meu melhor, pra realizar um sonho, no meu lugar me ponho, não quero destino das folhas de outono. O peso que eu carrego nos ombros, trafego procurando valores entre os escombros. Não nego mais, forte a levantar de cada tombo, acumulando dores como saudades em combo. Só eu sei, asciladas do plano que elaborei, eu sei cada inimigo e o lugar que os coloquei. Lembro de cada olhar franco dos que desconfiei, sei de quem é cada sangue, a espada que eu usei. Porque as esquinas porque passei, os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Só eu sei as esquinas porque passei, os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Só eu sei ao certo o ponto que desperto, o plano é ser discreto, sei quem quero por perto, ganho no olhar incerto, me mantenho quieto, deixa ele pensar que é esperto. Só eu sei, transforma suor em inspiração. Só eu sei, sacrifícios vão virar oração. Só eu sei, que anota em meus cadernos, só eu leio, você crê, é interno, escrever pra ser eterno. As flores que pisei no chão visando um belo jardim, qual é o elo pra mim, vivendo a contradição do fim. Vou acompanhado por mim, da confiança, certidão do sim. Só eu sei, quando quase perdi o rumo, o que fiz pra me manter no prumo. Música é meu consumo, doses que me tiram sono, vozes me dizendo pra assumir o que era pra ser dono. Vai. As esquinas porque passei, os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Só eu sei as esquinas porque passei, os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Que a dor vai passar, que um amor pode acabar, que o melhor é deixar estar, os motivos pra continuar. Que a dor vai passar, que um amor pode acabar, que o melhor é deixar estar, os motivos pra continuar. As esquinas porque passei, os momentos que eu me encontrei, as noites que eu me enfrentei na mente. Só eu sei as esquinas porque passei.